Salvador, boa noite, é o Gol 2043, pronto para passar da Zero. Gol 2043, autorizado em área decolar, pista no 0, vento 1, 70 graus, 149. Autorizado em área decolar da 1-0 para o Gol 2043. Eu vou no meio com o som 2043. 243, após 2, vem direto pro Leandro, obrigado, gol 243. Seria possível tentar coordenar a Fátima? 3043, não tem que ser com a rádio aqui, não. Positivo, Matheus, apareceu. Controle. Na escuta, controle. Obrigado, Guinásio. O Paulo Guinásio da presente, obrigado, gol 2043. Bandeirinha 043, chama o centro de Recife, 128.35, alternando 125.1. Chama agora Recife, 128.35, confirma a treinada? 125.1. 125, olha, muito obrigado pela coordenação. Então, é um problema, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. 190 graus, Hermenas. 1-2-2, passa nível de voo 160, chama no centro, em 1-2-6, decimal 8-5, altere 1-2-5, decimal 4-5. 5-3-2-5-4-5, eu chamei a 3-2-2. noite, Altan 3815, Ponte Perdão, Zero, pronto. Altan 3815, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento noite 0 graus, 049. Ciência, linha decola da 10, obrigado, 3815. Decolo 48, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, você vê se está lá. Bom voo, 3895, passando 1500 na sua escuta. 3895, contato reverso, meu via saída São Rono para o nível 340. Via Sama, 340 para cruzar a Valeda. Cruzado, após passar 2000 pés, direto ele. 2000 Valeda 3, 2, 1, 5. Direto no ótimo. Voando no ótimo, é muito grato, 3, 8, não quero. 5, passa nível de voo 190, chama centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835, vai ser cronograma, até a volta 3895. Salvador, boa noite, Tan 3305, informação Tango. Fecho 305, contato radar, cruzado, chegada da Med 1, desce mantendo os voos 050, PNH 1020. Comed 1, a partir do Comed, desce para o 050, 1020, Tan 3305. Command to P30, gate 10, we'd like to put a clearance to Miami on request. Texas Tower, Salubrious Tower, 118 to Small 95. Cool, roger. Saturday evening, American P30, we're gate 10, we'd like to put a clearance to Miami on request, please. Stand by, take care, Samaritan.